Sem berço de ouro, sem luxo, sem favor. Foi no corre do dia a dia que aprendeu dar valor. Javali, conheci nas ruas, moleque mil grau. Seu olhar impõe respeito, na quebrada tem moral. Nas vielas ele é rei, na luta um leão. Seu castelo é de madeira e fica lá no fundão. Não teve escolha, os playboy só usou a mão de obra dos seus pais. No serviço análogo à escravidão, criação de desafetos contra o sistema. Se passar das 10 horas, polícia desce a madeira. Perigoso pra quem é jovem, com a pele escura. Sem argumento pro tenente dentro da viatura. Javali, com a mente a milhão, agora focado, querendo ajudar seu pai. Levantar o barraco de alvenaria, sem condições, ganhando essa micharia. O que te resta certamente não queria. As ruas são como são, desafetos do sistema, quem são? São eles que fabricam os vilão. Poder bélico, periférico. As ruas são como são, desafetos do sistema, quem são? São eles que fabricam os vilão. Poder bélico, periférico. Favela. Na esquina da rua de terra chama atenção. É dinheiro que vai e vem na movimentação. Javali é querido pelos mano da quebrada. Cresceu jogando bola com a rapa na quadra. No adianto os moleque tava se levantando, e o Javali de cantoneira só observando. Com 13 anos o primeiro trago no baseado. A brisa foi tão louca que ficou desesperado. Os olhos baixos alucinado e o arrependimento momentâneo. Deu um break no verde que já apertou pro crime, tomando correntinha de ouro do japa, metendo simulacro, apavorando tudo. Era ele e o catatal, dois contra o mundo. Caminhão de areia, 10 sacos de cimento, tijolo baiano, seu primeiro investimento. O sonho é gigante e a vítima só lamenta. As ruas são como são, desafetos do sistema, quem são? São eles que fabricam os vilão. Poder bélico, periférico. As ruas são como são, desafetos do sistema, quem são? São eles que fabricam os vilão. Poder bélico, periférico, favela. No submundo escuro o crime influencia. Na sombra da noite há uma melodia. O destino revela quem permanece em sua vida. É implacável a justiça divina. Na parede um grafite que o parceiro fez sugere a cena. Voyage 90, sentido Vila Madalena. Mensagem do mano que ficou na contenção. De campana o dia todo próximo da mansão. Tudo certo família, segue o combinado. O patrão acabou de chegar de carro blindado. Não sei se é impressão, mas estava acompanhado. Que Deus os proteja na missão aliado. Caiu pra dentro o Javali e o catatal. Fita de mil grau e o cara de bruxa no piloto, fuga do local. Correria, desespero, aflição. Segundo os polícias, moleque atirou primeiro na guarnição. Uma perseguição policial terminou com 3 bandidos mortos. Os 3 suspeitos que estavam no carro morreram na hora. O carro dos criminosos foi atingido por mais de 50 tiros. As ruas são como são, desafetos do sistema, quem são? São eles que fabricam os vilão. Poder bélico.